ajudar eles num gesto de um sorriso verdadeiro, suportar e tirar um sofrimento, uma angústia, uma tristeza, um rosto fechado, uma vontade de brigar. Viu, meu filho? Isso é muito importante, isso abre muitas culturas, que é onde eu vou, eu trago alegria. Por que que eu trago alegria? Porque aonde eu vou resgatando alguém que está precisando ser resgatado com o meu jeito de ser. Com o meu jeito de ser. E me entrado pela luz que Deus me deu na minha cabeça. E me entrado pela luz que Deus me deu no meu coração. E me entrado de cristal de luz no meu pró-espírito. Que Deus assim permitiu que fosse. Então, meu filho, eu só posso ser como esta veste branca, pura e verdadeira, no sentido daqueles que querem ser pura e verdadeira. Porque quando você jura a você que você pensa, que você sente, que você obedece os seus próprios insígnios de desejo, sendo ações boas de luz, você com certeza, no mundo espiritual e no mundo material, você vai viver melhor. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! O senhor é... Aliás, antes de eu perguntar isso, qual que é a probabilidade, seu Zé, de uma pessoa encarnada encontrar o seu padrinho ou alguma de suas entidades incorporada num médium igual que eu encontrei? Oxe, tem. É pequena, seu Zé? Não, não tem que ser pequena, não. Pode acontecer em diversas vezes. Para muitos, só basta estar no lugar certo e enviado pela pessoa certa, que é Deus. Graças a Deus. Só isso. O senhor falou uma frase assim: o ser encarnado, para carregar a minha dignidade, ele também tem que estar bem trajado. Explica para a gente, seu Zé, o que é estar bem trajado nos pensamentos? Nos pensamentos. O que eu disse para você que é estar bem trajado no pensamento, é na hora da entrega da espiritualidade, está elevado para o caminho da luz e não das trevas. O que é estar bem trajado nas emoções? Poxa, é você saber que por mais difícil que seja, você está centrado naquilo que você acredita para viver um mundo melhor espiritual. O que é estar bem trajado nas ações? Nas ações, meu filho, é você olhar para os seus irmãos com as igualdades do respeito e acolher a todos com o mesmo direito. Eita, entendeu? O senhor falou assim que transporta para você a alegria de estar bem assistido pelos espíritos que querem a sua elevação. Estar limpo, com seus banhos tomados, com suas velas, com anjo de guarda acesa, estar com a humildade do seu lado, no seu coração, no seu pensamento, na sua alma, para fazer de você a igualdade, a semelhança àquele que está do seu lado diante daquilo que Deus acredita que você é. Olha. É isso, meu amigo. Então, o equilíbrio no bem se apresentar é uma forma de demonstrar que a pessoa está bem assistida pelos espíritos que querem a evolução dela. Oh, gente, se nós somos evoluídos, não queremos que você se evolua em cima de todas essas ações corretamente. É uma felicidade para vocês, né, seu Zé? Oh, meu filho, não é uma felicidade só não, é uma grande batalha vencida. Como? Porque vocês acabam se impregnando de tantos vícios errados, que nós trabalhamos tanto para que vocês sejam o centro de uma coisa boa. Então, quando o filho chega naquilo que queremos, para nós é uma vitória muito grande. Então, às vezes a pessoa, vamos dizer se é o mesmo caso da não prosperidade na vida, por exemplo. A pessoa que não teve prosperidade, a gente pode dizer que ela não foi bem assistida pelos espíritos? Não, meu filho, oxente. A pessoa que não teve prosperidade é que ela não lutou para ser próspera. Ela mesmo não quis. Ela mesmo não fez nenhuma ação para que a prosperidade pudesse chegar até as mãos dela. Sim, então não tem nada disso. Pode ser então que às vezes a espiritualidade estava lá igual estava no que foi próximo, mas a pessoa não deu ouvido. Poxa, existe o elemento da obediência e desobediência. Quem é obediente recebe, quem é desobediente seria esquecido. Viu, meu filho? Sim, entendi. O senhor falou, o que de bom nasce para as pessoas que não são zelosas com suas coisas? O que de nasce de bom? Nada. vazio. Então qual que é a diferença, seu Zé, para quem cuidou do que é seu, para aquela pessoa que não compartilhou depois que desencarna? Ele fala, não, seu Zé mandou acordar, não vou dar para ninguém. É meu, não toque, não mexe. E não quer compartilhar, porque ele se acha desse jeito, ele é zeloso. Poxa, até aquilo que é seu. E sim, Heró, foi dado para você, é que só você pode ter a chave do livre direito de ir e vir naquilo e ser bem assistido. Agora, aquilo que é dado para você, que diz, é falado para você não compartilhar e você compartilha, é que aquele que está recebendo aquilo que é segredo seu, se amanhã virar inimigo, pode querer roubar o que é seu. Então o senhor está dizendo que tem coisa que tem que... Tem, meu filho. Tem muita. Tem que guardar, não é para ficar caindo na mão todo mundo. Poxa, você pode rezar o primeiro texto, mas você não pode dar a ladainha dele toda. O ponto riscado do meu espírito pode mostrar para todo mundo? Poxa, ele pode. Um caboclo pode vir trabalhar, o baiano pode vir trabalhar numa gíria e mostrar para todos. Tá. Agora tem pontos dele que não serão mostrados jamais, somente o médium e ele sabe aonde está e como deve ser riscado. Que é um ponto da segurança e da firmeza do próprio médium para ele viver. E num outro médium pode ser diferente. Oxente. É a combinação. Cada ponto tem um ponto. Tá certo? Cada ponto tem um ponto? É, você entendeu não? Sim. Cada ponto tem um ponto, né, minha filha? A estrela nasce no céu, mas nasce uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Uma nasce pra cá, outra nasce três em carreirinha. O outro nasce aqui, tá mais perto da lua, tá longe da lua. Cada ponto tem um ponto. Nossa. O senhor disse, quando eu cheguei lá no mundo dos espíritos, todo engomadinho, me perguntaram, o senhor vai ficar por aqui? Daí o senhor falou, vou ficar por aqui, um lugar formoso, bem agradável, vou ficar por aqui. O que, que mais o senhor pode falar sobre essa interação aí? O que mais aconteceu lá? Poxa, mas eu gostei tanto que eu vi do direito que me deu que eu cheguei engomadinho, como minha mãe sempre dizia para mim ficar. Poxa, porque eu disse assim, mas aqui é tão bom. Eu vi coisas boas, eu vi todos que estavam ali. Não usaram uma palavra sem dizer e agradecer ao centro maior de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus. Nossa. Eu vi a igualdade de um olhar para o outro e dizer assim, vamos levar aquilo ali, ali, vamos tirar aquilo ali, ali, sem dizer vai você e depois vai eu, não. Eu vi igualdade, eu vi irmandade, eu vi sabe o quê? O direito de ser livre na igualdade, sem cobrança de dizer que existia desigualdade de um viver melhor e de outro viver pior. Por isso que todas as vezes que eu venho num trabalho ou num trabalho que nós estamos fazendo, eu sempre digo, todos têm o direito de ter abundância, como nós acabamos de conversar. Sim. Só não tem quem não quer. Nossa. Porque lá todos vivem igual. E é um lugar muito bom para aqueles que são ali resgatados, respeitosos e ali vivem em paz. Viu? É muito bom, meu filho, você saber que Deus tem o direito da vida e muitos achavam que a vida acabava quando o corpo morria, era sepultado, mas esqueciam que Deus é tão misericordioso e tão poderoso que fez as vidas existir além da vida, para continuar a vida sendo um auxílio para quem continua vivendo nesta vida. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa pergunta. Poxa. O senhor disse também, a véstia dentro da religião é o bem-estar daquilo que se cria com amor. Poxa, é como dizer, ao fazer falador e dizer a você que um espírito tem que vir todo encurvado, todo torto. Sim. É como dizer a você que o espírito tem que vir todo sujo, todo imundo e mulambento. Que boa ação de amor é essa? Não. Eu chegar assim como eu estou, formoso, belo, é dizer e mostrar os olhos, olha, no outro lado também, existe tanta paz, tanto amor, tanta coisa limpa, que lá quem vem de lá é sábio de poder chegar até aqui e tentar nos ajudar a transformar o que está de escuro em claridade. O espírito quando se veste e recebe o direito de vir metrajado, meu filho, E viver assim espiritualmente é porque realmente, meu filho, a espiritualidade é uma coisa boa e não uma coisa negativa. Viu? Se tu levantar todos os dias da manhã de sua tarimba, de sua cama, meu filho, e não sacudir os panos que te cobriram de noite, sempre vão estar amassados. Se não lavar, sempre vão estar fedidos. É. Não é assim? Sim. Bem assim, são as vestes daquilo que a sua espiritualidade usa. Se não estiver sempre engomadinha, que prazer e bom ar o espírito vai ter de entrar no teu corpo e ver todo aquele desagrego. Palavra de Antônio Ferraz do Juazeiro. Palavra de Antônio Ferraz do Juazeiro, Zé Pelinho. E o senhor também disse assim, a maior condição é a luz do coração que se impõe o amor. Porque quando o coração, ele fala, meu filho, ele impõe a certeza para tudo e todos que estão em volta, que aquilo é sabido. Ai. Que aquilo é sabido. Quando o coração chora, as lágrimas caem pelos olhos. Não é os olhos que choram, é o coração, meu filho. E aí os olhos transportam aquelas águas que estão correndo do coração para o espírito. Então, se a luz está, a paz e o amor dentro do coração é tão grande, os seus olhos brilham e transmitem aos demais por perto a alegria. Às vezes você chega perto de uma pessoa e diz, nossa, mas como seus olhos estão brilhando, você está radiante. É. O que, que aconteceu? A pessoa vira para você e fala, eu estou em paz comigo próprio, o coração está cheio de luz. Nossa. Meu Deus do céu. O senhor falou um pouco e a gente não ficou sabendo o final da história. Lá o senhor disse, explicando o conto, o senhor falou, Rosinha, lá na frente você vai ter as minhas coisas, falando sobre a veste. E a gente não ficou sabendo. No final, seu Zé, ela conseguiu mesmo ter as suas coisas? Poxa, minha Rosinha era como eu já fiz falar, bom, isso. Era muito simples, muito humilde. Isso. Ela saiu lá do sertão de Pernambuco, lá de Garanhuns, muito simples, veio trabalhando do jeitinho que podia comigo, eu fui abrindo caminho para ela, ela foi se formando, aí pôs minha roupa, arrumou minha roupa, minha bengala, meu chapéu, fazia minhas festas toda Sexta-feira Santa. A meu pedido a Rosinha era que ela me fizesse uma panelada de arroz, com bacalhau, com coco, e trouxesse os filhos inteiros, tudo para fazer um comedor junto comigo. E ela fez muitas vezes, meu filho. E sempre eu bem trajadinho, como eu estou aqui. Como eu estou aqui, eu estava nela sempre bem trajadinho, que eu ajudei ela a conseguir um trajadinho bem bonito, através do suor, do trabalho dela. Viu, meu filho? Meu Deus do céu. Tá certo, muito obrigado. Acontece, seu Zé, de algum espírito, algum guia de luz, errar numa predição? Eu não vou dizer para você assim que erre. Eu vou dizer que a coisa não aconteça pela interferência daquele que foi passada a palavra. Ai. Entendeu, meu filho? Entendi. Poxa, minha bichinha está lá caminhando, sei lá, caminhando. Outra coisa, o senhor falou assim, não adianta uma roupa mais alinhada se por dentro é oco. Não tem vida, não tem sentimento, não tem valor e não tem amor. Qual que é o prejuízo para quem veste-se bem alinhado por fora, mas por dentro se contradiz, fingindo até para si mesmo ser alguém que não é? Oxe, até quando sair da convivência daquelas pessoas, se afastar daquele espaço, chegar dentro do seu casuar e viver a solidão. Olha. Viver o amargo do pensamento, as dores e as tristezas da falta do amparo verdadeiro que não consegue dar a si próprio. É tudo isso aí. Viu, meu filho? Sim. É a própria enganação a si próprio. É uma mentira, é uma ilusão daquilo que se mostra, daquilo que nunca se foi. Nossa. E nunca vai ter capaz de ser enquanto não abrir os olhos. Tá certo. O senhor falou, a divindade, meu filho, é simplicidade e humildade. Poxa. Então, se um consulente não encontrar esses fatores, essas características no espírito comunicante, ele deve desconfiar, seu Zé? Poxa. A entidade é simplicidade, porque a primeira coisa que você recebe de uma entidade quando você chega até ela é um saudamento. Quando a entidade fala salve, é dando um cumprimento, seja bem-vindo, que eu estou aqui. Agora, quando você vê uma entidade interna não saudar uma pessoa que chega até ela, salve, ali não tem simplicidade, humildade, nem verdade. Porque o salve da entidade quer dizer seja bem-vindo na igualdade de todos. Viu, meu filho? Sim. A arrogância existe para o mundo material, não para o mundo espiritual. Então deve se desconfiar. Aquele espírito que está em terra usando da arrogância não é o espírito, é o médium mistificando. Viu? Nossa. É o médium mistificando. Porque espírito que é espírito enviado pelo caminho da luz, ele não traz com si arrogância, mas sim sabedoria. O médico é errante nessa situação. Viu? Tá. O senhor falou assim, nem tudo é possível fazer porque não se tem permissão. Agora minha pergunta é a seguinte, senhor. Já aconteceu de alguém pedir algo para o senhor e mesmo o senhor não tendo permissão, o senhor ter ficado com vontade de fazer? O senhor não fez, porque o senhor respeita, o senhor ficou com vontade de fazer. Oxe, já, meu filho. Oxe, já. Já. O senhor pode contar uma? Oxe, eu vi uma pessoa passando pelo momento de uma situação que foi encaminhada para um sofrimento e que eu recebi uma ordem que eu não precisava e não podia intervir. E fui levado, fui de volta, e aquilo ficou mexendo porque que eu não tinha feito. Mas aí depois veio, olha, se eu tivesse feito, teria sido pior para aquela pessoa. Olha. Então depois veio a aceitação, que foi melhor não fazer. A pessoa se fortifica, às vezes, com uma adversidade. E muito. Viu, meu filho? Porque, às vezes, você quer ajudar tanto, mas às vezes você recebe a ordem para você escutar que não é o momento de ajudar, porque aquela pessoa tem que sofrer um pouquinho. Pelas suas desigualdades, pelos seus desrespeitos, pelos seus desvalores, pela sua imoral, e você acaba deixando pela ordem suprema uma pessoa sofrendo, sabendo que ela tem tudo para ser uma pessoa boa, mas por si próprio não quer. Olha. Viu? Sim. Às vezes a gente ouve dizer que não é porque é espírito de luz que não cai, que não está obrigatório de respeitar as leis também. Já aconteceu de algum espírito de luz receber a ordem de não fazer, pegar e ir lá e fazer, não aguentar? Poxa, e ajudar? Aí é um desrespeito, né? É. E aquilo que foi desrespeitado vai dar a você uma situação de não mais vir na Terra por um determinado tempo, em compromisso de fazer a caridade e de ajuda. Entendi. Então fica resguardado lá e não vem mais na Terra durante um bom tempo, pela desobediência. Então, quando a minha pergunta fosse, se a minha pergunta fosse quando alguém faz algo sem permissão, tem segunda chance? Não existe, meu filho. A punição no mundo dos espíritos é muito forte. E quanto mais luz você tem, mais responsabilidade. Mas você sabe que é o correto e o certo que você tem que fazer. Quando você sabe que é o correto e o certo que você tem que fazer e faz o errado, você sabe também que quando você voltar, o seu direito de vir na Terra não vai ser dado mais, pelo um bom tempo. Viu? Sim. E o senhor disse assim, nós podemos segurar nas mãos das pessoas, nas mãos, e aliviar o caminho, mas não podemos, sem permissão, mudar nada. O senhor enfatizou nada. Nada, meu filho. Por que o nada? Porque nós sabemos que através de um problema que aquela pessoa está vivendo, está chegando outro em problema. E nós podemos segurar na mão só para dar um pouquinho de força. Olha. Mas não podemos dizer, vamos tirar tudo. Que aquela pessoa vai ter que passar por aquilo, porque a ordem foi dada para não intervir. Então, conta uma situação, Suzana. O senhor segurou na mão de uma pessoa, o que aconteceu? A pessoa ficou mais esperançosa? Como é que foi essa situação? Poxa, meu filho, isso aí é direto. É direto, não é pouco. Situações de pessoas que eu abri porta de trabalho, dei um bom trabalho a essas pessoas, trabucador, e essas pessoas depois, por outras razões, começaram a desvalorizar aquilo que foi dado, e aí começou a perder algumas coisas. Ixi. E eu chegar, encostar e dizer, olha, eu dei para você, você estava bem, e você foi pelo caminho errado, e começou a perder tudo, e agora eu não posso novamente intervir, porque primeiro eu preciso fazer, pelas leis supremas e as ordens, você reconhecer que aquilo que é valor tem que ser levado sempre como valor, e não ser assim jogado de uma maneira inútil. Nossa. E aí eu vou ali só segurando na mão para dar força, para a pessoa ir passando pelo aquilo que tem que passar como aprendizado na vida, para chegar lá na frente, segurando as duas mãos, dar um tranco e falar, agora você aprendeu tudo? Aprendi, agora eu vou ajudar você a conquistar, para você viver melhor. Entendi. Então, entendeu? Se tem alguém no chão hoje, não pode perder a esperança, porque tem sempre condição de subir. Só basta ter vontade, crença e fé. Oi. E acreditar que precisa trabalhar o físico, o mental e o espiritual e mudar. Daí o senhor disse, o espírito passa por estudo, preparo, até que ganhe ordem para descer à terra. O ser encarnado só anda no processo carnal de aprendizado. Ele ainda tem que colher muitos grãos, ele ainda tem que plantar muito. Então aqui o senhor explicou um pouco do processo de encarnação. Aprendizado, colher muitos grãos e plantar muito. É o caso, seu Zé, que na vida, quanto mais a gente sofre, melhor para o espírito? Poxa, não. Não. Quanto mais você sofre, mais regride o espírito. Oi. Quanto mais feliz você é, mais evolução prospera o espírito. Por que, seu Zé? Porque aquilo que você sofre, o seu espírito sofre com você. Acorrentado você pela dor, acorrentado o espírito pela dor que lhe acompanha. Não tem como separar isso, meu filho. Não tem. Não tem. Plantar e colher. Plantar as ações da liberdade, da felicidade e do amor. Para que você, por si próprio, também possa colher tudo isso para a sua vida melhor. Viu, meu filho? Sim. Seu Zé, às vezes as pessoas perguntam assim, o Exu que eu carrego, a entidade que eu carrego, às vezes não todas, tem ligação, alguma ligação com a pessoa de encarnação com vida passada? Poxa, o que mais tem sim, meu filho. Todo Exu que vem trabalhar num processo da vida material com médio para o desenvolvimento da espiritualidade é um resgate de vida passada dos dois. Ai. Dos dois, viu? Eita. Ali foram irmãos, foram inimigos e hoje são amigos. Ali foram pai e filhos. Ali foi diversas coisas. Mas é um resgate. Nossa. Por isso que são direcionados para trabalhar. Porque ali precisa um trabalhar e lapidar a vida do outro. O médico fazer o Exu ter boas ações no mundo físico. E o Exu fazer o médico criar ações no mundo físico para uma vida melhor no mundo espiritual. E é assim. Tá. Então as escolhas não é você que escolhe. Sim. É aquilo que foi direcionado para você com uma ligação com a vida passada. E tem muito, viu? Tem muito, senhor. Tem. E tem também Exu que não tem ligação de vida passada, mas. Tem, faz... meu filho. Tem. Pode mas ter. Todos os comandantes de uma força espiritual de uma casa, do lado da esquerda, aqueles que realmente são frente da casa, são de vidas passadas. Entendi. O resgate com ele. Claro. Para que também o laço seja bem firme, né? Firme, trabalho... forte e sólido. Olha lá. Eu, muito firme. Entendi. Muito firme. Eu. Para o trabalho realmente se realizar e nada que a providência divina queira não se aconteça. Poxa, e os dois poderem caminhar junto. Olha. Para um crescimento lá na frente. Essa parte é a melhor, né? Do poder... Quando é bem trabalhado, né, minha filha? Ah. Quando é bem trabalhado é melhor. Quando não é trabalhado, bem trabalhado, aí é pior. Nossa. Mas das maiores caminhadas e das vezes é sempre o melhor. Sempre. É, e não o pior. Tá certo. Todo mundo, seu Zé, que tem a sete linha da Umbanda, já encontrou com seus guias no mundo espiritual? Poxa, na hora do sono. Nem todos não, né? Às vezes isso não é nem permitido. Ah, olha. As linhas espirituais vão se formando com o tempo. É. Mas nem todos encontraram um sonho, numa viagem, ou em uma vida passada, todos os elos formados. Não. Isso aí é com o tempo que vai se fazendo. Devido ao merecimento do médium. Os guias já foram direcionados. Mas primeiro chega um, depois chega outro. O médico vai sendo um bom trabalhador, o outro vai chegando. Por isso que tem médicos que falam, ah, eu demorei tanto tempo para receber essa entidade é justamente porque estava esperando o processo de elevação do médico para que a entidade pudesse me enterrar. Eu dar as coisas certas, viu? Tudo na hora certa, né? Poxa, porque às vezes você sente uma radiação do incorporamento mais forte com o baiano, ou com o preto velho, ou com o boiadeiro, sente mais fraco. Seja com marinheiro, seja com a criança, mas porque está esperando o momento certo de descer ali devido aos outros trabalhos que o médium fez com as outras entidades que já estão mais firmes. Viu? Entendi. Bem entendido, né? Sim, sim. E o senhor, por exemplo, se encontra uma pessoa, pode dizer na casa aqui do seu menino a ordem das entidades que vão incorporar nela? Poxa, não. Jamais eu vou fazer isso. Eu vou dar assim a condição, o auxílio para ir trabalhando bonito, sim, formoso e deixando nascer das coisas. Viu? É só passar de um a dois que vai trabalhar e ele vai fazer a pontuação daquilo para que os outros vá chegando. Viu? Nada, entendi. E o senhor disse então, por isso que o senhor falou antes, nada ocorre por acaso, leve isso com você de um baiano formoso que se chama Antônio Ferraz José. Poxa, nada acontece por acaso, porque tudo já estava pelas mãos de Deus enviado. Tá certo. Tá certo. Então vamos lá. O senhor falou o seguinte, nós colocamos uma situação em suas mãos e o senhor disse assim, eu sou muito sábio, sabia? Eu às vezes demonstro ignorância para aquele que é ignorante e que não quer abrir os olhos para aprender, ouvir, para saber. Poxa, entendeu? Se uma matéria, uma pessoa chega aqui e eu estou auxiliando, estou ajudando, ela está se fazendo de ignorante, eu também vou ser ignorante. Até que os olhos dela, se ela quer agir com mentira, eu também vou agir do jeito que ela acha que deve ser agindo. Assim, ouvindo a inverdade e acreditando que é verdade. Ah, claro. Entendeu? Sim, sim. E deixando para que lá na frente ela abra os olhos dela e saiba que o espírito não é brincadeira. Aquilo que vocês acham que nos engana, não está nos enganando. Está alimentando em nós o direito de entender que você só merece o nosso desprezo. Entendeu? Sim. Que a pessoa acredita que merece o próprio desprezo, mas vocês não acreditam nisso, que ninguém merece desprezo, não, né? Moxa, uma pessoa não merece por si própria. Ah, é, ela se faz merecedora. Ela se faz merecedora. Cria a realidade dela. Porque nós viemos de um plano espiritual tão sagrado para dar auxílio aqui na Terra e somos tão desprezados, sim, pela ignorância, a mal visão da pessoa que é necessitada e ainda não quer acolher aquilo que nós passamos. Ah, é. Então nós vamos deixar ela mesma apanhar por si própria, tendo o seu próprio desprezo. E parece uma inconsistência. Já aconteceu com o senhor, seu Zé? Poxa. Alguém chegar e falar, olha, o senhor está mesmo incorporado, adivinha o meu pensamento. Poxa, eu não preciso vir em terra, meu filho, para adivinhar pensamento. O que é isso? Porque pensamento é carregado dentro da cabeça de cada um. Agora, meu filho, não venha dizer isso para eu não, porque eu vou dizer só assim uma coisa. Você é tão sábio dos seus pensamentos que os seus próprios pensamentos que você quer que eu adivinhe, que você pensa, estão me levando para o buraco da amargura. Precisa falar mais, meu filho. Uma pessoa que chega para uma entidade e fala uma coisa dessa, ela não precisa das mãos da entidade. Sabe por quê, meu filho? Por quê? Porque ainda ela não tem condição nenhuma para entender que ela é viva no mundo, porque ela está morta todos os dias por si própria. Eita. Viu, meu filho? Sim. É. Realmente está num nível aí que já passou do absurdo procurar ajuda na onde acho que só tem louco. Poxa. Entendi. E Quando o senhor se referiu a esse trabalho, o senhor disse, quando nós colocamos uma situação na sua vida, na vida de um ser encarnado, é para transformá-la, é porque nós temos a junção da certeza de uma coisa: lá na frente frutos vão ser colhidos. Poxa, nós fazemos a situação existir na sua vida para que você entenda que você precisa trabalhar aquilo, mudar suas ações, seus pensamentos, comportamentos, que em cima disso você vai ser uma pessoa totalmente diferente e os frutos bons vão ser colhidos. Nossa. É isso que eu quis dizer. Oh, seu Zé. Então, quando o senhor falou sobre esse trabalho, até quero ler um testemunho com a sua licença, para o senhor, às vezes, até comentar. Uma pessoa me escreveu o seguinte, vou ocultar o nome dela, por favor. Irmão, ouço todos os dias seu trabalho com os espíritos, sou evangélico, mas com a mente aberta para aprender a amar incondicionalmente. Mesmo evangélico, sempre acreditei em reencarnação. Estou aprendendo muito. Estou te escrevendo para que tu saibas que o teu trabalho não está alertando somente os adeptos da Umbanda, e sim todos que estão acondicionados a esta corrente de amar o próximo como a ti mesmo. Espero que suas perguntas também sejam elaboradas para os irmãos que, como eu, pensa desse jeito, mesmo estando numa outra religião. Olha, meu filho, vou fazer um falador para você. Assim que o moço da capa bonita, da capa preta, falou para o perna de calça dessa mulher. Ele disse que ele iria fazer um trabalho junto ao moço, que o trabalho seria visto por todos e o conceito da espiritualidade sendo visto por todos iria mudar. Olha. E é o que está acontecendo. Nossa. Se sabe-se que é uma coisa de luz, uma coisa boa e verdadeira, enviada por Deus, não é só os praticantes que têm os olhos para enxergar. São todos que estão vivendo no mundo e precisam entender que Deus é universal. Nossa. Está em todos os cantos, em todas as casas, em todos os trabalhos, em todas as vidas, em todas as famílias. Porque quando se diz que Deus vive só no canto, não é esse Deus que se enxerga, porque Deus, ele está em todos os lugares da vida, amparando e mostrando tudo aquilo que ele é, através daquilo que ele envia na terra, que é o bem-estar, a luz, a prosperidade e o amor de um semelhante para o outro. Nossa. Viu, meu filho? Sim, tá certo. E agora sim, das pessoas das outras religiões que estão ouvindo o seu Zé Pelintra agora, o senhor Antônio Ferraz, o Juazeiro Zé Pelintra, o que, que o senhor pode acrescentar a eles? Eles devem sair da religião, buscar a Umbanda? O que, que o senhor tem a dizer? Meu filho, a escolha do direito não é abandonar uma religião para vir para outra religião. A escolha do direito é a crença em nosso Senhor Jesus Cristo. E saber que não importa a religião que você acha que é dividida em partes, mas é unida pelas duas mãos de Deus. É você estar bem e feliz na prática do amor e da esperança e da ajuda ao próximo. Só você saberá que é semelhança e certeza de ser filho de Deus quando você enxerga com o mesmo direito outros que vivem em outras religiões, sabendo que Deus lá também está abençoando eles. É isso, meu filho. Tá certo. É uma grande mensagem, né? Foi realmente, seu Zé. Uma grande mensagem. Profunda. Meu filho se emociona com seu Zé. Sim, mas é que... é. Sim. Coisa do espírito, ele não sabe explicar, né, senhor? Não é, filho? Então. E o senhor falou, inclusive, é uma transformação, é um preparamento que você necessita para chegar lá na frente e receber essa divindade que na sua frente está. Quando eu, como médium, estivesse preparado, fortalecido, o senhor chegaria para cumprir a missão comigo. O senhor falou assim. O senhor quer falar mais alguma coisa? Porque é o seguinte, tem-se a ideia que o Zé Pilintra gosta de chegar quando o médium já se desenvolveu bem, que esta linha não é uma linha que se desenvolve. Ou seja, o seu Zé Pilintra, quando a pessoa já tem a prática da incorporação bem desenvolvida, é que ele chega. É assim mesmo? Ô, meu filho, eu só vou fazer uma lembrança na sua alma, pela luz do seu coração. Eu disse a você, quando eu peguei Rosinha, ela era uma criança. Sim. Ela já estava preparada na espiritualidade. De desenvolvimento através da Umbanda, não. Então, não. O que eu digo, você se preparar, é você ter certeza que por mais que você passe qualquer tipo de aprovação, você segura na minha mão e diz, seu Zé, nós estamos juntos. Sim. Esse é o preparamento que eu tenho. É você olhar e dizer assim, olha, seu Zé, se o sol aparecer e nós tivermos que andar, o suor vai pingar junto. Olha, seu Zé, se eu não tiver uma tarimba bonita para dormir, nós vamos pôr uma esteira, mas nós vamos estar ali juntos. Vamos. Não. É isso que eu digo, preparar. Oh, olha, seu Zé, eu não tenho um charuto, mas eu tenho o amor, a luz, a compreensão para trazer o Senhor na terra e o Senhor fazer o que o Senhor tem que fazer. É isso que é o preparado. É isso que é preciso, filho. Oh, não é dizer que seu Zé só vai chegar quando o médico já estiver no desenvolvimento, já estiver desenvolvido. Porque eu peguei Rosinha, ela era uma criança, e ali fui trabalhando com ela até chegar ao determinado momento de transportar isso para o filho dela. Então não tem nada disso. Tá certo. Viu? Entendi. É bom assim, né? É, mas assim, dizem assim que porque quando numa gira a gente vem a gira de desenvolvimento, ou cada casa trabalha de um jeito. E daí separa o momento, se concentra no Exu e vai buscando sintonia com ele, até que você aprende. E com o seu Zé, deve-se fazer assim também? Ou o seu Zé assim, que pega a hora que estiver preparado do jeito que o senhor ensinou a se preparar? Oxe, estando assim nessa fortaleza de fé e de transformação, não é o médico que vai pegar seu Zé, é seu Zé que vai abraçar o médico. Nossa. Entendeu, minha filha? Sim. Às vezes os médicos dizem assim, ah, eu vou buscar a minha entidade. Você não tem que buscar nada, a entidade já está com você. Entendeu, minha filha? Oh, é mesmo. Eu vou buscar a minha entidade. Não, você não tem que buscar nada, a entidade já está com você. É só você ter força no pensamento, sabedoria naquilo que está ali ao seu alcance, humildade naquilo que Deus quer, e a entidade já está ali, é só ela se manifestar. Uhum, tem nada que buscar. É. Então, basicamente, o senhor pede assim, perseverem no caminho de vocês, um passo de cada vez, na hora certa vai acontecer. E vai, meu filho. Quando menos esperar, vai sentir um arrepio, a cabeça vai rodar e vai dormir. Quando acordar, olha, já passou por aqui. Eu, meu filho? Oh, que beleza. O senhor disse o seguinte, e aí o povo às vezes acha o senhor pouco humilde. Eu quero dar a oportunidade do senhor de explicar um pouco isso aí. O senhor falou o seguinte, vou pedir para o senhor só fixar um pouco na palavra chefe de legião. O senhor disse assim, depois que os espíritos destinados ao seu oráculo religioso na Umbanda fizerem todo esse trabalho, eu chego e aí eu vou dizer, como chefe de uma legião, eu vou dizer, agora tenho o meu lugar para trabalhar e vou cumprir porque vocês fizeram bem, um bom trabalho. É um preparo para eu saber que você vai ser obediente naquilo que eu quero. Então a pergunta é o seguinte, tem Zé Pilintra que é chefe de legião e outros que não são? Poxa, tem. Tem. Por quê? Ah. Porque ainda estão na formação da falange. Estão sendo trabalhadores. Não estão formando uma falange em nome de Zé Pilintra. São trabalhadores ainda. Tá. E o senhor ser um chefe de legião faz o senhor ser uma pessoa menos humilde? Menos simples? Meu filho, se eu fosse menos humilde pela legião, pelo aquilo que me deram, eu estaria sentado aqui. Não, Senhor. Se nosso Senhor Jesus Cristo, pela humildade e simplicidade, e olha pelas trevas que está no mundo, uhum, e ainda envia as luzes para tentar clarear o coração dos que vivem no mundo na simplicidade, quem é um espírito para dizer que não tem humildade, meu filho? Palavras de Antônio Ferreira de Juazeiro. A simplicidade da espiritualidade já se nasce e se vem quando um espírito vem à terra e dá um abraço a quem chora para secar as lágrimas. Nossa. Viu, meu filho? Tá certo. Outra pergunta. Por que que o seu Zé, sendo humilde, não usa guia igual todo mundo usa? Será que a gravata substitui? Não, meu filho. Quem fez falar para você que eu não uso guia? Olha lá, aqui, olha lá. Olha minha guia aqui, meu filho. Ah. Eu só não deixo transparecer. Mas ela está aqui comigo, que é um pedido que eu sempre faço a meu filho. Que ponha meu filho por dentro para que eu possa trabalhar. Aqui eu tenho as 7 linhas sentadas das formações daquilo que pertence à corrente da cabeça do médium. Nossa. Então, está guardadinho aqui em defesa também, né, meu filho? Então isso explica que muita gente julga aquilo que não vê. É um mal do ser encarnado, é tirar o primeiro passo da situação sem ter caminhado junto para entender como é grande o caminho. Nossa. Entendeu, meu filho? Sim. Mas dá o direito de quem enxerga e pensa a achar pelo seu imaginário que quiser, mas é assim que eu digo. É. Como eu disse, voltando um pouquinho atrás para você. Sim. Do que adianta estar bem trajado se por dentro está oco e podre? Eita. Não é assim? Sim. Então eu estou aqui bem trajadinho, mas também estou aqui com o que me pertence de direito da Umbanda, que é o fio pendurado, guardado por dentro. Que é fundamento de direito de todo espírito carregar o seu fio de consagramento. Viu, meu filho? Ô, seu Zé. Tá certo, seu Zé. É, então aqui. Só antes. É, deixa eu. Aqui. Com sua licença. Que é o meu padrinho, né? Não posso deixar ele aí. Oxe. Descuidado, o que, que é isso? É, minha filha. Mas é. Não podemos deixar de fazer uma menção desse meu guardião tão querido, que é o seu Chutiri, que o senhor me revelou, me confirmou e me dá aí tanta informação boa, uma pessoa a quem eu respeito tudo. Antes de falar dele, eu quero falar uma pergunta para o senhor. Disseram o seguinte: jamais adore um Exu. O que, que o senhor tem a dizer a esse respeito? Poxa, minha filha, eu vou dizer assim para você. Você não precisa adorar nenhum espírito. Você só precisa respeitar as hierarquias desse espírito. As ordenâncias desse espírito. Que assim, não é você que irá adorar, mas será amado e respeitado pelos espíritos. A idolatria não adianta ser dada como uma falsidade e como uma inverdade. Daquilo que só embeleza os olhos e vive constante num barro vazio, meu filho. O que se vale é você entender que ali você respeita as ordenanças daquilo que Deus mandou. E se, como eu disse a você, que Exu, junto com o médico que se trabalha, é um resgate dos dois polos da vida, é porque realmente o respeito do hierárquico precisa existir. É o bastante somente isso. Somente isso, meu filho. Que assim o maior valor será enxergado não pelos olhos visíveis humanos, mas pelos olhos de muitas multidões espirituais que irão lhe enxergar. A semelhança daquilo que você é reflete naquilo que o seu Exu veio ao mundo trabalhar. E naquilo que seu Exu é, reflete no seu mundo para você trabalhar. Nossa. Viu, meu filho? Sim. O senhor disse o seguinte: os pretos velhos são os maiores feiticeiros do mundo espiritual. Oxe, mas são. O senhor pode falar mais um pouco sobre isso? Por que que os pretos velhos são os maiores feiticeiros da espiritualidade? Porque tudo começou com eles, meu filho. Não começou pelo homem branco. Começou pelo cativeiro de uma senzala, aonde os pretos velhos faziam as suas cultuações aos seus deuses, pedindo que fosse ajuda e liberdade para que as coisas pudessem acontecer. Às vezes diz, é um velho, está sentado, não sabe nada. Isso, é. É que aí que se engana. Não sabe nada. É quem pode, quem desmancha e quem dá é um preto velho. Então diz, é um fraquinho, um fracote. Até na própria cantiga se diz, eu andava perambulando sem ter nada para comer. Eu pedi às santas almas para vir me socorrer. Sim. Foi as almas que me ajudou. Foi as almas que me ajudou. Foi as almas que me ajudou. E graças a Deus, nosso Senhor, é uma cantiga dada pelo preto velho. Né? Para quem está passando pela necessidade, possa almejar o alívio e a caridade. Olha. Entendeu, meu filho? Sim. Então, o preto velho, dentro de um terreiro, é uma flor especial de muita luz, muito cheiro. Não. Porque naquele jeitinho de bater o pé sentadinho numa poti, ele limpa qualquer carreiro que tem numa casa. Olha. Eu não esqueço disso. Viu? Então quando alguém fala assim, ah, ele ficou doente na outra vida, por isso está batendo o pé. Poxa, você acha que o espírito vai vir em terra doente, meu filho? Para besteira. Não. É engano, né? Das pessoas. Todo processo do encarnado para o espírito para voltar em terra, não tem mais enfermidade nenhuma. Eles são sábios desde a louvação da terra para a água, para o ar, para tudo. Para tudo. O fogo de tudo. O preto velho é muito sábio. Para quem acredita na força dele. Tá. Eu? Sim. O senhor encontra um preto velho no mundo espiritual? O senhor cumprimenta reverenciando? Poxa, eu vou me reverenciar a ele. Eu vou saudar e dizer, cheio de salve sua força. Salve sua energia. Salve a fé daqueles que pela crença peçam a sua bênção. E às vezes digo, ô velho, me dê sua bênção, para que na reza dele eu possa sentar abençoado para continuar fazendo as minhas caridades. Isso. É assim. Viu, meu filho? Tá certo. Seu Zé, para terminar, eu gostaria de compartilhar com o senhor uma ideia que diz o seguinte, novos pecados capitais. E o senhor, como uma pessoa muito esclarecida, pode passar um pouco do seu ponto de vista a respeito desse assunto. Que aconteceu que, em função das mudanças ocorridas na sociedade atual, o Vaticano criou em março de 2008 um conjunto de novos pecados adaptados à era da globalização, seu Zé. Porque o senhor é um espírito muito lúcido, acompanha a evolução do planeta, o senhor saberá opinar. Eles dizem que é pecado capital experimentos moralmente dúbios com célula-tronco. A Igreja Católica defende a ideia de que a vida se forma no momento da formação do embrião. Portanto, condena qualquer tipo de pesquisa científica com embrião humano e célula-tronco embrionária, para criar gente assim. Olha, meu filho, eu vou fazer um falado para você dessa situação ocorrida à sua pergunta. Ah. Você acha que se não fosse permitido por Deus, Deus teria deixado a sabedoria no mundo para criar isso? É mesmo. Ai, ninguém pensou. Será que se não fosse permitido por Deus, Deus teria deixado a sabedoria no mundo para a procriação disso, para dar o direito daqueles que não conseguem ter um filho, ter um filho? Sim, olha. Então, aquilo que o homem condena, ele esquece de enxergar que foi enviado por Deus, porque ele próprio condenou o Filho de Deus quando dizia que ele não era o Filho de Deus. Nossa. Preciso responder mais? Não, falou tudo. Né, minha filha? O segundo é o seguinte, o uso de drogas. As drogas causam dependências físicas e psicológicas nos usuários, prejudicam o funcionamento harmonioso da família. É uma atitude contra a vida humana. Qual é o seu posicionamento a respeito das drogas? Olha, meu filho, eu vou dizer para você assim. Isto que está colocado no mundo, na terra, e fazendo muitas famílias chorar e sofrer, foi colocado pelo negativo do homem, pela imoral do valor da vida. Então, aqueles que são fracos de espírito, pelo sofrimento, pelo abandono, pelo desprezo, pelo não reconhecimento, acabam se lançando e se jogando. Mas em cada um desses que sofre com isso, há uma salvação. E entender o quê? Que aquilo que se veio para resgatar, somente existe um resgatador, que é si próprio, meu filho. Você olha para aquele que está no vício, você não tem que condenar. Você tem que dizer que Deus abre os olhos, o coração e a alma para que ele se recupere e saia do erro que está vivendo. Condenar, condenar o Filho de Deus à morte. E esquecer de entender que de muitos e muitos ele livrou para dar o direito da vida. E aqueles que crucificaram e condenaram, ele ainda também deu perdão. Então quando você vê um irmão desse numa situação, saiba que ali está cheio de espíritos negativos, sugando aquele irmão e jogando ele nas trevas. O que é as trevas, seu Zé? É aquilo que você não consegue enxergar de amparo, de amor e de respeito e vive no obscuro dos seus erros e se lança no mundo. É isso, viu, meu filho? Palavras de Antônio Ferraz de Juazeiro, seu Zé querido. Outro pecado adaptado à era da globalização se refere à poluição do meio ambiente. A poluição do ar, da água e solo trazem prejuízos sérios ao meio ambiente e à saúde das pessoas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Meu filho, o que eu digo a você é que a natureza, ela é a maior força do mundo. Mas o próprio habitante vivente humano na Terra está agredindo e destruindo a vibração da energia da natureza nas suas ambições, nas suas vontades de se enriquecer em ganhos que não se divide só que é para si próprio. E isso está fazendo com que a natureza se crie uma revolta muito grande, onde muitas vezes vocês vão procurar uma árvore para descansar e não vão ter. Vão procurar uma água limpa para beber e vão ter que andar muito para encontrar. Justamente porque tudo que é feito na terra é em visão da riqueza do homem. E isso está acabando com que o que Deus deixou de mais puro no mundo, que foi a natureza verdadeira, para você respirar um ar. Hoje você respira um ar, daqui a pouco passa dois momentos, três momentos, você está tossindo e escarrando. Por quê? Porque tudo que é impuro foi soltado ali e você inocentemente trouxe para dentro de você. Então falta a consciência do ser encarnado entender que aquilo que ele está ocupando não é dele, é da natureza e de Deus. Que quando ele menos esperar, vem um vento, vem uma água, vem um fogo e acaba com tudo. E a natureza está aí aberta para recomeçar. Entendi, senhor. Você viu, não? Nossa, observou muito bem. E depois tem o agravamento da injustiça social. E explica assim. O capitalismo criou, em muitos países, uma má distribuição de renda, deixando à margem da sociedade grande parcela da população, os excluídos sociais. O que, que o senhor tem a dizer sobre os excluídos sociais? Poxa, meu filho, isso vem de tempos a muito tempos atrás, né? Infelizmente, foi como eu acabei de dizer para você, o maior peso da vida não é a própria vida que se dá o direito de viver. É o valor das moedas que carregam-se sobre um abujim, sobre um bornal. Mas aí se carregando muitas moedas, esquece que diante da condição viva, muitos não nasceram com a riqueza num bornal. Precisam semear o trabalho para sobreviver. E às vezes não tem um trabalho de sobrevivência e acabam sendo excluídos, como você diz. Há uma separação, é assim, né, meu filho, que fala? Sim. Então, em cima disso, é porque você está vendo muitos gritando para levar o pão de cada dia a seus filhos e não terem cometendo algumas coisas que não deviam. Sim. É muitas mães chorando e tirando o direito da vida dos seus filhos porque não querem ver os seus filhos derramando lágrima com uma fome no estômago. Não é assim? É. Enquanto isso, os poderes que se dizem poderosos daquilo que podem achar que governam estão aí vivendo uma vida que para eles próprios também não estão sendo sadias. É. Por quê? Porque estão sendo sempre protegidos para que o mal não chegue e não adentre até eles. Mas por quê? Porque se você visse a igualdade da divisão e do respeito dos valores, o mundo seria para todos viventes dele melhor. Mas infelizmente, desde o tempo que é tempo, caminho que é caminho, a dor só bate no mais fraco. E no mais rico acha que vive liberto das coisas, mas não se liberta do quê? Do sofrimento, da doença e da morte. Isso não consegue. Às vezes você não compartilha um punhadinho de comida com quem é excluído, mas você esquece que quando você vai para uma tarimba de uma casa onde vai ser tratada a sua doença, é um humilde que não tem tudo que você tem, que vai levar uma comida para você comer, vai limpar o que está escorrendo de você. Aí é onde se pensa, deve se pensar, que muita coisa precisa mudar. E o próximo, inclusive, fala riqueza excessiva. Diz que o capitalismo favoreceu a concentração de renda, muitas vezes de forma excessiva. E algumas pessoas concentram bilhões de dólares, enquanto outras não têm sequer o que comer. Mas a passagem dessas coisas, meu filho, eu vou dizer uma coisa tão simples para você, meu filho. Olha, você pode carregar muitas e muitas e muitas moedas, você pode carregar muito poder de tudo, meu filho, mas o que adianta você ser o homem mais poderoso do mundo? Você ser a mulher mais poderosa do mundo? Você ter todas as riquezas aos seus pés, se você não consegue ter o direito da liberdade de andar para onde você quiser? O que vai valer isso? O que vai valer isso? Quando uma doença pegar você e o homem de branco ou o espiritual que somos nós encostar ali e o homem de branco falar para você não tem cura. Do que adiantou tudo isso? Vai ficar para aqueles que vêm da sua corrente sanguínea brigar, guerrear para fazer a divisão da partilha dos bens. E você vai embora como veio, carregando só um trapo vestido que vai desgastar na sujeira da carne do seu corpo, que vai derreter na terra. Eita. Ser comida por tudo que está lá na terra. Eu não sei se está chegando bem a resposta que você está me perguntando, mas é isso que eu como espírito acho. Com certeza. E o penúltimo é a geração da pobreza. Que se disse, José, que a pobreza e a miséria estão espalhados pelo mundo. Isso daí está constatado. Que cometem este pecado aqueles que contribuem para a geração dessas condições sociais. Então, a geração da pobreza é um pecado. O que o senhor tem a dizer das pessoas que se organizam para ter mais e os outros ter menos? Olha, meu filho, é como nós conversamos há um tempo atrás, nós vamos falar. Aquilo que você acredita mudar, você muda. Para você viver melhor depende da sua crença, da sua força, da sua vontade. Sim. Você pode ser não igual àquele que tem muito, mas você pode ser melhor do que você está sendo hoje, desde o momento que você tome uma crença e uma decisão a olhar para o mundo e dizer, eu não vou ser mais um miserável, mas vou viver na igualdade melhor do que estou vivendo hoje. Viu, meu filho? É isso que precisa ser. Eita. E é isso que precisa fazer e se entregar para realizar, viu? Tá certo. E a última trata de violações bioéticas, como, por exemplo, o controle de natalidade, que é considerada violação bioética, toda atitude que pretende evitar a geração de vida de forma natural. Ou seja, uso de contraceptivos, cirurgia, aborto e inseminação artificial. Olha, meu filho, eu vou dizer fazer um falador para você, eu só vou entrar no aborto, tá certo? Vamos. Sequência das coisas que são colocadas nesta decisão não é certo, não é justo. Às vezes se toma uma decisão dessa pelo um desespero, pela uma fraqueza, mas uma vida não se mata, se dá o direito de se viver. Dizer que abortar seria o melhor caminho, se quem está abortando

elementos de luz da terra possam clarear e iluminar os seus passos, do meu filho que me deu o direito de estar aqui médio e iluminar essa casa e o coração de todos. Essas são as pequenas palavrinhas de Antônio Ferreira do Juazeiro, seu Zé Pilintra, para todos que por todos necessitarem a ouvir as palavras, não falo por mim somente, mas por todos os espíritos que Deus dá o direito de vir nessa terra cumprir uma missão. Que assim seja e por Deus será. Assim seja. Tá graças, bom assim, meu filho? Tá ótimo assim, seu Zé. Só antes mesmo agora do senhor ir, tem algum ponto que o senhor gosta bastante, que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Hoje, o ponto que eu mais gosto é esse que meu filho canta quando eu chego. Esse que eu trouxe para ele. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem não vê espinho, ele vem para trabalhar, aí entra a vida de vocês. Aí, seu Zé, pela volta com dá, no Senhor eu tenho fé. Aí, seu Zé, pela volta que mundo dá, no Senhor eu tenho fé. Seu Zé, eu sou todo engomadinho, quando venho trabalhar não vejo espinho. Entendeu? Eu estou fazendo a minha parte. Aí entra vocês. Aí, seu Zé, pela volta que mundo dá, no Senhor eu tenho fé. Nos desafios da minha vida, nas aprovações da minha vida, eu não desanimo, peço a Deus e Ele dá o Senhor na minha vida para que eu tenha fé. Graças a Deus, Senhor. Eu, meu filho, e eu vou-me embora na fé de Deus. Só aqui está tirando. Vou dar uma parou já aí? Vou dar um abraço no seu Zé. Aí você. Olha, para quem aqui gostaria de estar aqui do meu lado, com o senhor Antônio Ferraz do Juazeiro, uma entidade que eu respeito e admiro de coração. Então eu vou dar um abraço nele em nome de todos vocês, nossos irmãos, que gostariam de estar aqui. Oxe, meu filho. Que nosso Senhor lhe abençoe. E proteja que você possa ter muita força pelo caminho da sua vida. E não esqueça que nasce em ação da alegria ou da dor. Seu Zé segura na sua mão e ajuda você a atravessar a vida. Fiquei muito feliz de ver você aqui ao meu redor mais uma vez. Que Deus nos abençoe e que Oxalá permita que eu sempre possa servir a espiritualidade da melhor forma. E assim seja, meu filho, que você escute as humildes palavras desse mestre pequenino, mas que nos tempos corridos você pare sempre como para me ouvir lá minhas palavras e se fortaleça. A vergonha de um homem não é quando ele chora. A vergonha de um homem é quando ele não tem caráter. E você tem. Ele vai à frente que se leva com você. A semeação que ela quer, boa semeação. Por eu ter lugar, não esqueça de dizer, por Deus, pela permissão dele, do filho dele, pela permissão de seus Zé, seu Antônio Ferraz, do Brasil, seu Zé, e de seu Tiriri, eu vim me ver e fazer mais um trabalho. Deus abençoe você e todos que de bom coração viver ao céu. Sim, senhor, muito obrigado. Graças a Deus. Minha filha, deixa eu dar um abraço aqui. Nosso Senhor, bom filho, Nossa Senhora das Candeias, lhe abençoe. Lhe proteja, lhe dê força, lhe dê motivo. Que Deus lhe abençoe e proteja, né, minha filha. Poxa. Eu vou embora, bazar, manda, né, meu filho? Sim, senhor. Poxa. Ô, seu Zé. Agora o seu morro vai subir. Meu Deus, ele já vai embora. Conversa de malandro não tem fim. Ô, boa noite, meu senhor. Ô, boa noite, minha senhora. Agora pro seu morro vai subir. Meu Deus. Essa de malandro não tem fim. Oh, boa noite, meu senhor. Oh, boa noite, minha senhora. Que nosso Senhor do Bom Fim, Nossa Senhora das Candeias, abençoe essa casa, abençoe esse menino, que eu estou aqui por essas luas sagradas trabalhando e ajudando. E abençoe todos os filhos de Deus que pelo mundo vivem. Que Deus abençoe vocês e até a próxima vinda de seu Zé, se Deus quiser. Nas alturas Deus está e na terra sua luz estará comigo. Nas alturas Deus está e na terra sua luz estará comigo, livrando os meus filhos da maldade e do perigo. Deus adiante, Pai na guia, que esteja nessa casa e no caminho de todos os filhos, a força de Deus e da Virgem Maria. Eita, nosso Senhor abençoe, viu? Que assim seja, seu Zé. Agora pro meu morro eu vou subir, meu Deus, eu já vou me embora. Conversa de seu Zé hoje não tem fim. Oh, boa noite, minha senhora. Oh, boa noite, minha senhora. Agora pro meu morro eu vou subir, meu Deus, eu já vou me embora. Conversa de seu Zé hoje não tem fim. Oh, boa noite, meu senhor. Oh, boa noite, minha senhora. Salve, seu Zé, salve sua força. Salve a sua luz, salve a sua energia, o seu amparo, o alimento da orientação, a caridade que Deus, nosso Senhor, permitiu com que o Senhor viesse realizar dentro dessa casa, ao mais um trabalho espiritual com esse irmão, com esse filho, com esse médium, com seu filho, seu Zé. Que o Senhor possa orientar as pessoas que precisam de orientação e ajudar a esclarecer aqueles que vivem no mundo sem informação religiosa, que possa ser dado a condição de ajuda e de equilíbrio a todos que precisam. Salve, salve, seu Zé. Salve. Salve. Pai Silvio, como o senhor está se sentindo? Muito bem, graças a Deus. Leve, feliz de saber que mais um dia, mais um momento, Deus me deu a oportunidade de trazer seu Zé na terra, nesta casa, que é uma divindade muito especial para mim, tem uma história muito grande comigo, com a minha família, e isso é importante. Eu acho que tudo que essa divindade tem para nos ofertar tem que ser acolhido de coração aberto, porque quando Deus dá o direito a uma entidade ter o conhecimento da elevação, é porque Deus acredita no propósito daquilo que Ele tem a ofertar às pessoas. E é isso que a gente tem feito aqui. E quero agradecer de coração a você ter confiado mais um momento, mais um dia da sua vida, a vir fazer esse trabalho na nossa casa, em prol de querer esclarecer e ajudar as pessoas que estão vivendo na espiritualidade e naqueles irmãos também que não são praticantes da religião, mas estão admirando o teu trabalho. Graças a Deus. E há quanto tempo o senhor está na Umbanda? Como eu já falei, eu comecei aos 16 anos de idade, né? Então aí já são quase 30 anos, né? Nossa. Mais de 30 anos. Hoje eu estou com 45 anos de idade, então são 35, 33 anos que a gente se dedica aí à religião. E para mim é um grande fundamento. Eu comecei desde criança com a minha mãe, que tinha casa aberta, mas só vim me desenvolver aos 16 anos de idade. E para mim, conhecer hoje os mistérios dessa divindade ocupando a minha matéria é muito importante, porque é sequência daquilo que um dia ele foi na vida da minha mãe e naquilo que um dia ele pregou e ajudou tantas pessoas também, ocupando o corpo dela. Então, é muito importante tudo que a gente faz quando o coração está feliz, quando o coração está ali conectado junto com o pensamento e com a nossa vontade de ajudar e de vencer. Entendeu? Tá certo, então. Muito obrigado. A casa do Senhor, como que, qual que é o nome? O senhor pode repetir mais uma vez? Mais uma vez, aqui nós estamos no templo do Caboclo Taiguara, né? Sim. Onde o pai Taiguara, que é o caboclo da casa, é o mentor maior, vem dando direito às outras linhas trabalharem e cumprirem a caridade. É uma casa que nós pedimos muita força aos ancestrais para que nos ajude a ser correto com quem nos procura. Que Deus nos ilumine, nos proteja e proteja a todos nós com a igualdade do respeito e da irmandade. Tá certo. Viu? Só uma última coisa. Uma mensagem para os umbandistas que querem ouvir uma palavra do Senhor na pessoa de Babalaô, o zelador de santo. A Umbanda ela é muito bonita. É uma religião que tem muita coisa para nos oferecer. Mas hoje eu vejo que está faltando dentro da Umbanda é respeito daquelas pessoas que estão se iniciando, daquelas pessoas que estão chegando. Por quê? Porque a formação religiosa dentro da Umbanda, ela é extensa, ela é longa. E às vezes as pessoas estão se acelerando demais para receber os seus méritos, para poder ter o direito de dizer, olha, eu vou abrir uma casa, olha, eu já tenho condição de atender com as minhas entidades dentro de casa para socorrer alguém, ajudar alguém. E o que a Umbanda, com os seus guias, com os seus orixás, quer, deseja para quem entre dentro do templo umbandista, é que essa pessoa realmente percorra o caminho de todos os anos direitinho, tomando suas obrigações e fazendo a sua formação dos seus elos espirituais, para que um dia tenha a estrutura correta para auxiliar e ajudar quem precisa. Não esqueçam que a Umbanda é uma das religiões mais lindas que existe. Por quê? Porque nós temos o poder e a permissão de Deus para trazer no nosso corpo espíritos para manifestar a condição de dar para nós o auxílio, a ajuda, a palavra e o elemento que realmente nós precisamos carregar para transformar o nosso dia, a nossa noite, a nossa vida, que é a fé, não desistir nunca. Isso faz parte da Umbanda. A Umbanda ela é tão humilde, é tão simples, que a divindade, num gesto de sabedoria tão grande, abraça todos e dá o direito a todos de participar de uma reunião. Então, Umbanda, união de povos. Tá certo? Graças a Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito obrigado. Axé. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Seu Zé Pilintra, de chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra, de chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão? Cadê seu Zé Pilintra, de chapéu branco na mão? O senhor pode falar um pouco como guardião, a primeira vez que o senhor encontrou no mundo espiritual, como se eu te vivi, como é que foi esse encontro? Poxa, é que nem eu já fiz falar pra você que eu trabalho nas bandas. É. E eu encontrei com o Exu Tiriri numa encruzilhada. Primeira vez que eu encontrei com ele, estava eu e o Sete Encruzilhada. Estávamos fazendo lá um trabalho numa situação para tirar uma pessoa de cima de uma tarimba. E aí Tiriri chegou. E aí ele falou, maior é que coisa bonita que vocês estão fazendo. E aí eu disse a ele, quem é o Exu Formoso e Belo que está chegando? Uhum. E ele disse, eu me chamo Exu Tiriri. Uhum. E eu disse a ele assim, pois bem, meu companheiro, meu irmão, uhum, está dado direito de nós trabalhar junto, vamos. E eu perguntei, você trabalha para quem? Ele disse, tem dois elementos que eu trabalho muito bem trabalhado. Eu disse, então, por esses dois elementos que você trabalha bem trabalhado, eu gostaria de lhe fazer um pedido em nome de Ogum, que você pudesse me ajudar na realização desse trabalho aqui, para que essa pessoa se levante. E ele me ajudou. Uhum. Dali nós saímos pelo caminho da espiritualidade e ali se criou um forte elo. E ele disse para mim, mas você leva sempre a palavra adiante e sempre trajado em vermelho e branco, é em nome de algum, é desse, em nome de algum. E ele me disse, eu também sou prestador de serviço para algum. E quando precisar, em nome de algum, chamar para o Tiriri, saiba que eu estou pronto para lhe ajudar. Não. Aí eu respondi para ele, pois bem, eu vou correr as minhas gamas, vou correr os meus caminhos espirituais e vou ver aquilo que foi oferecido para nós dois estarmos juntos. Quando foi se buscar, se buscar, se buscar, estava a mesma compartilha de tudo que você sabe que faz parte a você. Sim, sim. De trabalhar com o meu oráculo, ligações de vidas passadas. Isso, entendeu? Sim, sim. E tudo isso que está acontecendo nós já sabíamos. Tudo isso. Sim. Tudo isso. E ele disse para mim assim, então vai ser forte. Eu falei, você usa de uma maneira e eu uso de outra e nós vamos mostrar o mundo. Que maravilha. E é um aliado grande, um amigo, um irmão. Do senhor. É, meu filho. Ele se encontra certamente presente aqui conosco. Poxa, desde a noite que você começou aqui com eu, estava sentado aqui escutando as coisas que eu tinha para falar para você, ele só vai sair daqui para ir com você quando você for seguir seu caminho. Tá certo. O senhor pode assim, porque todo mundo sempre quis ouvir uma palavra do seu Tiriri, o senhor não pode pedir a ele, você não pode passar uma mensagem através do senhor, pela sua caridade? Poxa, salve a força de Exu Tiriri, né? E desde o momento que você estava sentado aqui, Tiriri mandou só fazer uma palavra para você, falar uma coisinha para você. Às vezes o cabelo nasce fino de uma criança, se crespo em um adulto, envelhece, poxa, num idoso. Sim. Mas tudo isso é uma transformação da vida. Amigos que tão longe já estão, um dia tiveram perto e sempre no alcance da distância, longe, estarão por perto. Palavra de Exu Tiriri pelo encontro daquilo que um dia você e ele foi na vida. Oh, graças. Aí você me pergunta, seu Zé, o que significa tudo isso? É. Aí eu vou dizer a você que ele está mandando eu dizer que ele não descansa de lutar para ver você bem, até mesmo quando seus cabelos embranquecerem. Salve, seu Tiriri. Eu? Graças a Deus. Muito agradecido pela mensagem. Nossa, olha, todo mundo lá em casa está emocionado, seu Zé. Poxa. E agora ainda vai continuar aqui esse baiano formoso. E mestre da Jurema. Eita, Jurema. Poxa. No mundo espiritual, por exemplo, o senhor me revelou, e eu também eu tive essa impressão, que ele veste social, gravata e chapéu. Todo Tiriri se veste igual a ele? Poxa, tem uma falange de Tiriri, outro Tiriri que pede sua capa. Tá, entendi. Tá. É fraco seu, porque, como o senhor falou, esse em específico foi... O seu é isso. Ah. O seu é essas coisas. Você está entendendo? Uhum. Existe a falange. A falange, meu filho, são muitos. Claro. Mas nem muitos serão igual ao seu. Entendi. Poxa, esse é o seu. Sim, mas porque é de vida passada, sintonia com as coisas da própria entidade que ele foi se transformando ao longo das experiências que foi tendo durante os séculos. Poxa, é isso mesmo. Ah lá. Então isso. Esse específico se veste assim. Isso. Agora, entendi. Entendi. Agora os outros já... Vai depender muito disso também, da experiência pessoal, do crescimento. Da transformação de toda a vida presente física e elevada para o mundo espiritual e toda a obediência que se teve, tudo isso. Tudo isso. Tá certo. Daquilo que viveu em anos passados, tudo isso. Tá. Então vamos lá. Exu Tiriri é uma divindade que trabalha para algum, tanto para algum quanto para Oxóssi. Aí o senhor disse, ele interage nos caminhos abertos. Essa informação o senhor passou explicando que todos os Tiriri são assim ou apenas esse guardião que me acompanha? Poxa, não todos os Tiriri. Falando do Tiriri é direcionado a isso. Tá. A Oxóssi é a polaridade dos caminhos abertos, a fartura, a prosperidade. Tá certo. Viu, meu filho? É, e quando o senhor disse que trabalha tanto para Ogum quanto para Oxóssi, isso é o mesmo que dizer Ogum cruzado com Oxóssi? Ou seja, tem a força dos dois ao mesmo tempo, ou no momento ele está na vibração de um e no outro momento ele está na vibração do outro? Oxe, tipo, a união dos dois ali agregado, metade, metade, não. Então. Oxe, trabalha para algum, é. Como Oxóssi é um irmão adorado por algum, ele presta trabalho para os dois ali, para os dois estar sempre felizes, um do lado do outro, lutando pelas batalhas. Um guerreando e o outro trazendo a prosperidade para dentro da vida daquela pessoa. É para isso. É um grande trabalhador isso, que não se divide, se une, mas no momento certo. Tá certo. O que que pode ser dito a respeito das vestes e ferramentas desse guardião em específico? Poxa, é aquilo que agrada a ele, dá o direito dele mostrar a postura daquilo que ele veio fazer na Terra. Uhum. Empunhar ou um tridente junto com uma espada, ou um tridente junto com um arco, dizendo os dois equilíbrios daquilo que ele veio fazer na Terra, representando os dois elementais da vida. Ah, entendi. Entendeu, sim, né? Sim, sim. O senhor disse o seguinte agora, mudando um pouco do guardião, só antes de... quando a gente fala de algum, e a gente fala de ferramenta, eu gostaria de passar para o senhor uma guia, que a gente chama de guia, outros chamam de fio de conta, o senhor diz como o senhor chama, pedi para o senhor cruzar, é minha, mas eu não sei se eu devo usar em alguma ocasião, o senhor, que ocasião se usaria, e quando o senhor cruza, o que está acontecendo com a guia, assim, o senhor explica um pouquinho da ferramenta. Quando eu cruzo assim, eu passo minha mão, eu estou abençoando, soltando energia aqui para ser proteção para você. Uhum. Para dar a você certeza e fortalecimento daquilo que você precisa na sua vida. Uhum. Aqui vai a essência do suor, aqui vai a essência da verba espiritual, que não estão visível, mas invisível. Uhum. Aqui vai a adoração do seu Antônio Ferreira do Juazeiro. Aqui vai o bom caminho e a boa luz para amparar, ajudar e equilibrar. Viu, meu filho? Isso aqui você pode usar todas as vezes que você for no canto lá fazer um trabalho que nem está fazendo com eu aqui. Uhum. Em nome de seu Antônio Ferraz do Juazeiro, Zé Pilinho, uhum. Você pode fazer do mesmo jeitinho que a minha está aqui por baixo, você também pôr. Tá. E ali fica guardadinho, protegidinho, bonitinho. Viu, meu filho? Nossa! Foi o senhor que me intuiu a trazer ela? Hoje, você precisa de proteção, né, meu filho? Eu conversei com o caboclo Tambaú lá em Campinas, e ele falou assim, você cuida da sua proteção quando você entrar e sair das casas, que você não está fazendo isso. Hoje, eu não acabei de dizer que você precisa. Sim, senhor. E agora tu tem. Agora eu tenho. Aonde tu for, tu vai carregar ela no pescoço assim, do jeitinho que está a minha. Sim. Tu vai carregar, viu? É um mistério que fica por dentro da... Bem guardado. Da armadura. Ô, oh, seu Zé, muito grato, viu? Muito obrigado. Por Deus nosso Senhor, bom fim. Por Antônio do Ferraz do Juazeiro, seu Zé Pilinto. Eu, pela ordenância divina de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora das Candeias Santana, no nome do quê? E algum lhe passa esse fio que seja no seu destino, na sua vida espiritual e na sua vida material, sua proteção. Graças a Deus que assim seja. Eu mesmo. Oh, seu Zé. Aonde tu for, tu vai estar bem guardadinho com isso aí. Com esse aqui. Muito bom. Muito obrigado, seu Zé. Estamos já quase se aproximando do fim, seu Zé. Poxa. Infelizmente. Na espiritualidade, na devoção da fé e do amor com os seus filhos, não existe final. Não existe. Existe sempre um encontro, meu filho. Oh, sim, sim. Não estaremos num encontro físico, sim. Mas sempre de um pai espírito para um pai filho, estaremos sempre perto. Graças a Deus. Eu? Que assim queira Oxalá. Que assim ele quer. Agora o seu morro vai subir, meu Deus, ele já vai embora. Conversa de malandro não tem fim. Oh, boa noite, meu senhor. Oh, boa noite, minha senhora. Agora pro seu morro vai.